Fecheiro 22, página 199, capítulo 16, imputada. O bordo da saída rochosa estava desgastado, mas arranhou-me as palmas das mãos e as canelas quando me arrastei para lhe passar por cima. Por causa da posição rígida em que me encontrava, ao esticar-me bruscamente, senti o corpo dorido, custando-me a respirar. A cabeça andava à roda, à medida que o sangue me fluía pelo corpo. Procurava apenas uma coisa, o local onde estava Jared, para me colocar entre ele e os atacantes. Todos ficaram petrificados a olhar para mim. Jared estava de costas para a parede, com as mãos baixas e crispadas em punhos. À sua frente, Kyle dobrava-se para a frente, agarrando-se convulsivamente à barriga. Ian e um desconhecido ladeavam-no um pouco mais atrás, com a boca aberta de espanto. Tirei partido da surpresa deles. Com duas passadas longas e vacilantes, coloquei-me entre Kyle e Jared. Kyle foi o primeiro a reagir. Estava a menos de meio metro dele, e o seu primeiro instinto foi empurrar-me para trás. A mão dele abateu-se sobre mim, vergando-me em direção ao solo. Antes de cair, algo me agarrou pelo pulso, erguendo-me bruscamente a fim de me manter de pé. Assim que se apercebeu do que fazia, Jared soltou-me o pulso, como se a minha pele destilasse uma substância ácida. Volta para ali, rugiu-me. Deu-me também um empurrão, mas sem a violência do encontrão de Kyle. O impulso levou-me a recuar mais de meio metro, em direção ao buraco na parede. A abertura era um círculo negro no corredor estreito. Do lado de fora da pequena prisão, a gruta maior tinha um aspecto semelhante, sendo apenas mais comprida e alta, um tubo em vez de uma bolha. Um pequeno candeeiro, cuja fonte de alimentação me era impossível adivinhar, difundia uma claridade ténue pelo corredor a partir do chão. A luz projetava sombras estranhas nas feições dos homens, conferindo-lhes o aspecto de monstros de rosto carrancudo. Dei um passo na direção deles, virando de novo as costas a Jared. É a mim que vocês querem, afirmei, dirigindo-me diretamente a Kyle. Deixem-no em paz. Durante um segundo, ninguém proferiu uma palavra. Que gaja manhosa! Resmungou finalmente Ian, por entre dentes, arregalando os olhos de espanto. Eu mandei-te voltar para ali, disse Jared nas minhas costas, com uma voz sibilante. Virei-me de lado para evitar que Kyle desaparecesse do meu ângulo de visão. Não te cabe a ti proteger-me por conta própria. Jared fez um trejeito de escárnio, erguendo a mão para me impelir novamente para a cela. Desviei-me e o movimento levou-me a ficar mais próxima dos que me queriam matar. Ian agarrou-me pelos braços, prendendo-me atrás das costas. Debati-me instintivamente, mas ele era muito forte. Torceu-me tanto as articulações que fiquei com falta de ar. Tira as mãos de cima dela, gritou Jared, atirando-se a ele. Kyle agarrou-o e fê-lo girar com um golpe de luta livre, que o maniatou com o pescoço para a frente. O outro homem agarrou-lhe um dos braços paralisados. Não lhe façam mal, guinchei, debatendo-me contra as mãos que me imobilizavam. Jared arremeteu o cotovelo ainda livre contra o estômago de Kyle. Este arquejou e aliviou a pressão que lhe exercia sobre o pescoço. Com uma torção do corpo, libertou-se dos atacantes para voltar a investir para trás e disparando o punho sobre o nariz de Kyle. A parede e o candeeiro ficaram salpicados de sangue vermelho escuro. Acaba com ela, Ian, berrou Kyle, curvando a cabeça para se arremessar a Jared e atirá-lo na direção do outro homem. Não! Gritámos, Jared e eu, em uníssono. Ian puxou-me os braços para baixo e enroscou as mãos à volta do meu pescoço, impedindo-me de respirar. Cravei-lhe as unhas, curtas e inúteis, nas mãos, e ele sufocou-me ainda mais, içando-me do chão. Aquilo magoava-me, as mãos a estrangular-me e o pânico súbito nos pulmões era uma agonia. Contorci-me mais para tentar escapar à dor do que às mãos assassinas. Clique, clique. Só por uma vez ouvi o som, mas reconheci-o. E o mesmo aconteceu a toda a gente. Ficaram paralisados, com Ian a apertar-me o pescoço violentamente. Kyle, Ian, Brant, para trás, rugiu Jeb. Ninguém se moveu, apenas as minhas mãos ainda a crispar-se e os pés a retorcerem-se no ar. Com uma arremetida inesperada, sob o braço imóvel de Kyle, Jared lançou-se sobre mim. Vi-o brandir o punho em direção à minha cara e fechei os olhos. Um golpe enorme ressoou a milímetros da minha cabeça. Ian soltou um gemido e eu caí ao chão. Fiquei ali, toda enrodilhada e ofegante, aos pés dele. Depois de um olhar furioso na minha direção, Jared recuou e foi colocar-se ao lado de Jeb. Rapazes, vocês estão aqui como convidados. Não se esqueçam disso, avisou Jeb, de voz irada. Já vos tinha dito para deixarem a rapariga em paz. Para já, ela também é minha convidada. E não aceito de bom grado que os meus hóspedes se andem a matar uns aos outros. Jeb, gemeu Ian por cima de mim, com a voz abafada pela mão que apoiava na boca. Jeb, isto é de loucos. Qual é o teu plano? Perguntou Kyle. O rosto dele estava manchado de sangue, de um modo violento e macabro. No entanto, na sua voz não havia quaisquer vestígios de sofrimento, apenas uma cólera controlada e fervilhante. Temos o direito de saber. Temos de decidir se este lugar é seguro ou se chegou a vez de partirmos. Portanto, por mais quanto tempo vais manter esta coisa aqui, como teu animal de estimação? O que vais fazer com ela quando deixares de brincar aos deuses? Todos merecemos uma resposta a estas perguntas. As palavras extraordinárias de Kyle ecoaram no interior da minha cabeça latejante. Manter-me como um animal de estimação? Jep tinha-me tratado por convidada. Seria essa uma outra designação para prisioneira? Era possível existirem dois humanos que não queriam a minha morte? Ou uma confissão extorquida sob tortura? Se assim fosse, então era um milagre, no mínimo. Não tenho respostas para te dar, declarou Jeb. Isso não depende de mim. Percebi que nenhuma outra resposta os teria deixado mais confusos. Os quatro homens, Kyle, Ian, o outro que não conhecia e até Jared, ficaram a olhar para ele, estupefactos. Eu continuava enroscada aos pés de Ian, ofegante e a ansiar por uma forma discreta de trepar de novo para o meu buraco. Não é da tua conta? Repetiu Kyle, por fim, ainda incrédulo. Então, de quem é? Se estás a pensar pôr o assunto à votação, isso já foi feito. O Ian, o Brant e eu fomos eleitos mandatários da decisão. Jeb abanou a cabeça, num movimento discreto que lhe permitia manter o homem à sua frente, sempre sob mira. Isso não é matéria para votação. Esta continua a ser a minha casa. Então, de quem? Berrou Kyle. Por fim, Jeb desviou ligeiramente o olhar na direção de um outro rosto, regressando ao de Kyle logo a seguir. A decisão cabe ao Jared. Todos, incluindo eu, pusemos os olhos nele. Ele fitou Jeb, boquiaberto, tão atónito como os restantes. A seguir, cerrou os dentes com um som audível e olhou-me com uma expressão de fúria pura. Ao Jared, replicou Kyle, voltando a encarar Jeb. Isso não faz qualquer sentido. Agora já tinha deixado de se controlar e quase espumava de raiva. Ele é o mais parcial de todos. Porquê? Como é que ele pode tratar isto de maneira racional? Jeb, eu não, começou Jared a retorquir. Ela é da tua responsabilidade, Jared, afirmou Jeb num tom firme. É evidente que podes contar com a minha ajuda, se houver mais problemas como este, para a manter sob vigia ou tudo isso. Mas no que respeita a decisões, a tarefa é exclusivamente tua. Ergueu a mão quando Kyle tentou de novo protestar. Kyle, vê as coisas sob esta perspectiva. Se alguém encontrasse a tua Jody durante um raid e a trouxesse para aqui, gostavas que eu, o Doc ou uma votação decidissem o que fazer com ela? A Jody está morta, ripostou Kyle num tom sibilante, com sangue a esguichar-lhe dos lábios. E olhou furioso para mim, com uma expressão em tudo semelhante à que Jared acabara de mostrar. Bom, se o corpo dela viesse desembocar aqui, o assunto continuava a ser contigo. Querias que ele fosse tratado de outra maneira? A maioria é minha casa, as minhas regras, interrompeu Jeb com aspereza. Não há mais nada para discutir, nem mais votos ou tentativas de execução. Vocês os três irão espalhar aquilo que estou a dizer. A partir de agora é assim que as coisas funcionam. Uma regra nova. Mais uma, resmungou Ian em surdina. Jeb ignorou-o. Para o caso disto se repetir, embora me pareça muito improvável, quem decide é a pessoa a quem pertence o corpo. Jeb brandiu o cano da arma na direção de Kyle e em seguida desviou uns centímetros, apontando-o para a parede ao lado. Desandem. Não quero voltar a ver ninguém neste local. Digam a toda a gente que o acesso a este túnel está interdito. Ninguém tem motivos para vir cá, à exceção do Jared. Se eu der com alguém emboscado por aqui, só faço a pergunta em segundo lugar. Perceberam? Desapareçam já. Voltou a brandir a carabina para Kyle. Fiquei surpreendida ao ver os três assassinos a desandarem dali, sem sequer pararem para dirigir a mim ou a Jeb um esgar de despedida. Desejava profundamente acreditar que a arma nas mãos de Jeb não passava de um bluff. Desde a primeira vez em que o vira, Jeb evidenciara todos os sinais de uma personalidade benevolente. Não me tocara uma só vez com violência, nem sequer olhara para mim com hostilidade evidente. Neste momento, encarava-o como uma das duas únicas pessoas que não me queria fazer mal. Jared podia ter lutado para me manter com vida, mas era evidente que existia nele um conflito em relação a essa opção. Tinha a sensação de que ele poderia mudar a qualquer altura. A sua expressão mostrava nitidamente que parte dele queria ver isto terminado, especialmente a partir do momento em que Jeb lhe colocara a questão nos ombros. Enquanto eu fazia esta análise, Jared dirigiu-me um olhar carrancudo, com a repulsa a marcar cada traço do seu rosto. Contudo, e enquanto via os três a afastarem-se de mim, desaparecendo no meio da escuridão, por muito que desejasse acreditar que Jeb estava a fazer bluff, era óbvio que isso não correspondia à verdade. Debaixo daquela aparência, Jeb devia ser tão sanguinário e cruel como os restantes. Se não tivesse usado a arma no passado para matar e não apenas para ameaçar, ninguém lhe obedeceria daquela forma. Tempos de desespero, sussurrou Melanie. Não nos podemos dar ao luxo de ser bondosos no mundo que vocês criaram. Somos fugitivos, uma espécie em perigo. Cada escolha é um jogo entre a vida e a morte. Não tenho tempo para discussões, Preciso de me concentrar. Neste momento, Jared encontrava-se à frente de Jeb, com a mão estendida num gesto de súplica. Agora que os outros tinham partido, os dois deixavam o corpo distender-se numa posição mais descontraída. Jeb até exibia um sorriso sarcástico sob a barba espessa, como se tivesse apreciado aquele conflito sob a mira de uma arma. Um humano estranho. Por favor, Jeb, não me metas nisto, pediu Jared. O Kyle tem razão numa coisa. Eu não posso tomar uma decisão racional. Ninguém está a pedir que decidas neste preciso momento. Ela não irá a lugar nenhum. Jeb olhou-me de soslaio, ainda com o mesmo sorriso. Depois fechou e abriu rapidamente o olho mais próximo de mim, algo que Jared não conseguia ver. Um piscar de olhos. Não vai, depois de todos os sarilhos que arranjou aqui. Tens muito tempo para pensar no assunto. Não há nada para pensar. A Melanie está morta. Mas eu não posso, não posso, Jeb. Não me posso limitar a... Jared parecia não conseguir terminar a frase. Diz-lhe: não estou preparada para morrer neste momento. Então não penses nisso, disse Jeb. Talvez te venha a ocorrer alguma coisa mais tarde. Tempo ao tempo. O que faremos com ela? Não podemos ficar a vigiá-la dia e noite. Jeb abanou a cabeça. É exatamente isso que vamos ter que fazer durante algum tempo. As coisas irão acalmar. Nem mesmo o Kyle consegue manter uma raiva assassina mais do que algumas semanas. Algumas semanas? Não podemos dar-nos ao luxo de manter um posto de vigia durante algumas semanas. Existem outras coisas. Eu sei, Jeb suspirou. Vou arranjar uma solução. E isso é apenas metade do problema. Jared voltou a olhar para mim. Uma veia pulsava na sua fronte. Onde é que a metemos? Não me parece que haja maneira de trancar a cela. Jeb baixou a cabeça na minha direção com um sorriso. Não nos vais causar problemas, pois não? Fiquei a olhá-lo, emudecida. Jeb, resmungou Jared por entre dentes, num jeito contrariado. Ah, não te preocupes com ela. Em primeiro lugar, vamos mantê-la sob vigia. Em segundo, ela nunca conseguirá encontrar o caminho para sair daqui e andar a vaguear por aí até dar com alguém. O que nos leva ao terceiro ponto. Ela não é estúpida. O tio de Melanie soergueu uma sobrancelha branca e espessa, olhando para mim. Não vais andar por aí à procura do Kyle ou dos outros, pois não? Não me parece que algum deles nutra uma estima especial por ti. Limitei-me a fitá-lo, encarando com prudência aquele tagarelar descontraído. Gostava que não falasses assim com ela, resmungou Jared. Fui educado em tempos mais diplomáticos. É a minha natureza. Jeb pousou a mão no braço de Jared, dando-lhe uma pequena palmada. Olha, estiveste aqui a noite inteira. Deixa-me ficar com este turno. Vai dormir um pouco. Jared parecia querer discordar, mas olhou de novo para mim e o seu rosto endureceu. Como quiseres, Jeb. E eu não quero, não vou aceitar a responsabilidade desta coisa. Mata, se achares que é o melhor. Eu estremeci. Jared franziu o sobrolho à minha reação e depois virou bruscamente as costas, seguindo pelo mesmo caminho que os outros tinham tomado. Jeb ficou a vê-lo afastar-se. Enquanto ele estava desatento, voltei a trepar para o meu buraco. Ouvi-o assentar-se lentamente no chão, ao lado da abertura. Suspirou e esticou-se, ouvindo-se algumas articulações a estalar. Passados minutos, começava a assobiar baixinho. Era uma melodia animada. Enrosquei-me em volta dos joelhos dobrados, encostando as costas ao canto mais remoto da pequena cela. Comecei a sentir arrepios na região lombar, que subiam e desciam pela minha coluna. Apesar do calor úmido, as mãos tremiam e os dentes rangiam levemente. O melhor a fazer é deitar e dormir, comentou Jeb, sem que percebesse se para ele ou para mim. É quase certo que o dia de amanhã irá ser duro. Os calafrios passaram após algum tempo, talvez meia hora. Quando isso aconteceu, senti-me exausta. Decidi seguir o conselho de Jeb. Embora o chão me parecesse ainda mais desconfortável, adormeci em segundos.